Um certo ratinho nunca havia saído de sua toca. A mamãe ratazona se aproximou dele e disse: meu filho, eu sei que você já está na idade de sair da toca, mas eu quero te avisar, hein? Lá fora é perigoso. E você precisa tomar muito cuidado com o nosso inimigo. Tome muito cuidado com o nosso inimigo quando você sair da toca. E o ratinho então sai para o seu primeiro passeio fora da toca. O ratinho começa a passear e de repente ele vê um galo. E o galo bate as asas e canta cocorococó. O ratinho fica apavorado. Ele sai correndo, ele volta rapidamente para a toca, o coração disparado. Ele abraça a mãe e diz: mãe, mãe, que medo. Eu vi o nosso inimigo é pavoroso, ele é horrível. E a mãe pergunta: como ele era? E o ratinho responde: ah, ele era alto, grande, cheio de penas. E ele tinha uma crista vermelha na cabeça. E ele tinha garras e unhas compridas e um bico comprido. E ele gritou cocorococó. A mãe então disse: meu filho, este não é o nosso inimigo. Pode passear sem medo, mas tome cuidado com o nosso inimigo. Aí o ratinho sai da toca, mas tranquilo. Ele vai andando. De repente ele vê uma criatura maior ainda do que aquela primeira que ele havia visto, com mais penas, uma crista também vermelha. E aquele animal muito maior e muito mais pavoroso fez glu glu glu glu glu glu glu. O ratinho levou aquele susto. O coração dele disparou, ele saiu correndo de volta para a toca, quase sem ar. Ele procurou a mãe dele, abraçou com medo e disse: mãe, eu vi o nosso inimigo, ele é terrível. Parece um demônio, só de olhar eu tive medo. Como que ele era, meu filho? Ah, mãe, ele era maior do que o outro, cheio de penas. E ele tinha uma papa também vermelha. E ele fez assim, glu glu glu glu glu. A mãe falou: meu filho, esse não é o nosso inimigo. O nosso inimigo, ele caminha silencioso, suavemente. E ele anda sempre de cabeça baixa. E parece muito humilde, muito dócil, muito manso, muito discreto. Tem uma aparência amável. E ele deixa a impressão de que é inofensivo e muito bondoso. Se você se encontrar com ele, fuja! Este é o nosso inimigo. Eu estou te contando esta história porque o ratinho é eu e é você. A toca é a igreja, é a casa de Deus. A mamãe desta história é o pastor da igreja. E ele adverte do perigo. Olha, o nosso inimigo não é o macumbeiro. Porque o macumbeiro está tão visível que ele faz que não tem problema nenhum. Ele não vai nos enganar dizendo que é de Deus, porque ele mesmo diz que ele não é de Deus. O nosso inimigo não é o pai de santo, a mãe de santo. Nós temos um inimigo até mais perigoso do que o diabo. Você pensando que o diabo é também. Mas o inimigo mesmo, verdadeiro, ele é mais perigoso do que o diabo. É o falso profeta. E o Senhor Jesus, nas profecias dos últimos tempos, ele falou várias vezes para tomarmos cuidado com os falsos profetas, nos advertiu 3 vezes no capítulo 24 de São Mateus: cuidado, acautelai-vos, este é o nosso inimigo, porque ele parece manso, ele parece humilde, ele parece amigo, ele parece inofensivo, parece bondoso, mas ele é cruel, porque ele está interessado em devorar a tua carne. Ele está interessado em prender você nas suas garras diabólicas. São os apóstolos fraudulentos, obreiros fraudulentos, obreiros do próprio ventre. Sabe onde você pode aplicar também esta ilustração? Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, no versículo 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Este é o nosso inimigo. Quando você encontrar com ele, foge dele. Toma cuidado. Ilustrações do céu e da terra. Uma mensagem de Deus para o teu coração.